A vida solitária é bom porque quem gosta de ter uma vida solitária, ele adquire, ele não é solitário, ele pensa que é solitário porque ele se desligou de um convívio que às vezes está sendo uma sarna na vida dele, ele se desligou, então ele está ali vivendo no outro convívio, sozinho, mas ele está meditando, ele está criando alguma coisa, inventando alguma coisa, e escrevendo alguma coisa, fazendo as suas memórias. E eu gostava da vida solitária, porque quando eu estava assim quieto, eu estava criando uma história, um enredo, e eu escrevia uma história, criava um personagem, eu lembrava de alguma pessoa na rua, outra e mais outra, ela servia de modelo para um personagem. O personagem não tinha nada a ver com ela, só a forma dela, a aparência. E às vezes eu ia convidar a pessoa para trabalhar no filme, que ela tinha sido o modelo do... Olha, eu me baseei em você, eu criei um personagem, eu quero fazer um filme. Você não queria fazer o papel de você no próprio filme? Nem que seja com nome diferente, a pessoa não aceitava. Ah, não, eu não sou disso, acanhado, né? Eu não tenho jeito para isso, desculpe. Outros aceitavam. Maioria menores de criança, porque a criança está sempre com a mente pura, limpa, né? E aceitava. Às vezes algum adulto também, tem pessoas que têm a mente limpa, pura, mente assim, nova, como a de uma criança, e aceita. Tinha um senhor que chamava José, ele, o serviço dele era pegar bois bravos, desgarrados de rebanhos. Então ele tinha um caminhão grande, mais dois ajudantes, e o fazendeiro vinha: olha, eu tenho um boi que é uma maravilha, mas só que é uma fera, você precisa me pegar aquele boi e me trazer. Ele ia com o caminhão, e os dois pegavam uma corda grossa, a mão dele era cheia de calo, mas grossa a mão dele. E ele trazia o boi, mas dava trabalho. Ele teve que pegar um zebu uma vez, o zebu forte arrastava ele. Então, quando chegou perto de uma árvore, segurando a corda, ele enrolou a corda bem depressa na árvore e ficou o boi, o zebu ficou preso na árvore. Aí eles vinham e não tinha esse líquido de dormir o bicho, não. Punha no caminhão ao vivo mesmo, sem anestesia, sem fazer dormir. Você, só uma coisa, você comentou o aspecto positivo de viver solitariamente. E o aspecto negativo que você acha que isso eu acabei isso? Falando em vida solitária, acabei indo parar num boi zebu, né? É que uma história puxa a outra. Então, a gente vai criando muita coisa. E ele foi trabalhar no filme também, gostou. Ele fez o papel de avô do Luizinho no filme que eu fiz. Depois o menino era muito... Ele falava bastante, conversou com o diretor do Colégio Diocesano. E falou: olha, eu tenho um amigo meu que está fazendo um filme, eu queria que ele viesse aqui fazer um filme sobre mim, os alunos, meus colegas, os irmãos, o diretor. Acho que falou para ele que eu podia ir, porque ele falou: Zé, vamos lá no colégio hoje. Quando eu cheguei, o diretor vinha andando no corredor, era um italiano alto, Domingos Henrique. Ele abriu os dois braços e falou: como é, rapaz? Qual é o meu papel? E eu já estou no seu filme. E ele participou do filme também. Você vê, era um menino, né? Porque ele... A mente dele se fundiu com a do garoto, né? O menino... Então... Mas então, quer dizer que essa vida solitária você gostava porque... Você tinha bastante tempo de criação, né? Conseguia viver em outro mundo. Assim. A vida solitária era apenas uma... Era um gerador de vida diferente da vida que eu vivia. E ele gerava ideias para cinema. Porque fazer cinema, você passa para uma outra vida. Você cria outras pessoas, cria uma história... cria outras vidas. Você vive duas vezes ou mais. E aquela vidinha que você leva fica ali do lado, fica ali latente, né? Do lado. É isso. Tá certo, meu português. Fica ali de reserva. E quando eu entrava na minha própria vida normal, eu me sentia mal. Então, eu preferia usar um subterfúgio, uma fugida para a vida de cinema, porque lá eu era tudo, fazia tudo. Quem inventar de trabalhar com cinema, ele não vive ele só, ele vive com todo mundo, traz todo mundo, é um gerador. Ele é um grupo de átomos, de pótrons, de elétrons, que gera a vida, porque todos nós somos de átomos, sabia? Tudo em nós é do átomo. Até a própria alma humana depende do átomo. Aquela coisinha tão miúda, né, que vibra, impossível de ser até detectado. Não existe aparelho para detectar um átomo, a ação dele. E você sabia que os filósofos gregos já estavam com a mão em cima de descobrir esse negócio do átomo? Só que eles falaram pouco, não deixaram marcado e eles morreram, e essa ideia do átomo ficou, né, no passado. Mas agora foi descoberto o átomo, que o átomo está em tudo, toda a matéria, né, compõe o átomo. Bom, eu não estou aqui para falar de átomo, não é mesmo? Mas você falar que era legal a vida do cinema, é, porque você fugia da sua vida normal. Fugia de mim. Você não sentiu falta durante a vida de alimentar a sua outra vida, companheira. E eu largava de tudo. É como um motorista que está num caminhão velho e ruim, ele larga o caminhão e pega um carro novo. E sai rodando. Assim, você tem hora que tem que largar do caminhão velho que você está. Mudar para outro, vir mais outro. A vida solitária, conforme a vida solitária que você escolheu, né? Se você está nela porque se sente bem, porque está num repouso ali agradável, tudo, se está na sua própria natureza psicológica, espiritual, você está se sentindo bem, mas ali você não está inerte, você não está um dorminhoco, um preguiçoso, não, ali você está gerando mais coisa em você. Mesmo que durma, você sonha que está fazendo tanta coisa. Ou em sonho ou acordado. O bom é sonhar acordado.